Bem, então nós paramos falando das quatro primeiras verdades dessa temática, os quatro primeiros pontos dessa temática. Tanto o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, como o texto de base, ou básico, nós falamos preliminarmente sobre a pregação, o seu contexto no cristianismo, sobre a relação da homilética com a oratória, eloquência e retórica. Falamos de uma definição sobre homilética, toda essa introdução, toda essa preliminar. Depois falamos sobre o lugar e o poder da pregação, principalmente no ministério de Jesus. Seguimos falando da pregação e as suas competidoras, aquilo que hoje compete com a pregação, aquilo que hoje, de alguma forma, impede com que a pregação seja uma palavra de Deus ministrada nos cultos, nas reuniões da igreja, das igrejas, como uma ênfase que deveria ter. E aí encerramos falando da importância da pregação da palavra. Hoje, nós temos outros quatro pontos a seguir. Nós falaremos, dando continuidade, falando dos requisitos para uma pregação eficiente. Depois falaremos dos estilos de pregação. E depois, os benefícios da pregação expositiva e alguns exemplos de pregação expositiva. Então, esses são os nossos quatro pontos desta oportunidade e desta nossa segunda noite juntos. Se tem apostila, poderão acompanhar. Se não tem, fiquem atentos, nós tentaremos o máximo possível termos didáticos para que você possa conseguir anotar e acompanhar. Bem, a partir então desse ponto, quais são os requisitos para uma pregação eficaz, eficiente? É importante ressaltar mais uma vez que quando nós falamos de pregação, nós precisamos entender que a pregação, ela precisa de preencher algumas características, ela precisa preencher alguns requisitos para que ela seja uma pregação eficiente. O que nós chamamos de pregação eficiente? É aquela pregação que alcança o seu resultado, ou aquela pregação que alcança os seus objetivos, que é de persuadir, que é de convencer, que é de ensinar, que é de fazer a mensagem, seja ela qual for a mensagem do Evangelho, chegar ao coração dos ouvintes. Bom, quais são então os requisitos para que uma pregação seja uma pregação eficiente? E esses requisitos têm muito a ver com a pessoa do pregador também. Ela envolve muito a vida e a pessoa do pregador. Bom, primeiro, como estamos aqui em nossa lista, é a piedade. Primeiro requisito para uma pregação eficiente é uma vida piedosa, é a piedade. Bom, isso significa dizer que a palavra piedade nas Escrituras, ela está relacionada à vida com Deus, ou está relacionada à vida espiritual. Nós estamos na página 2, vocês estão com a apostila aí, no tópico em negrito, requisitos à pregação eficiente, só para vocês se encontrarem. Bem, piedade, então, é esse termo bíblico que tem a ver com vida com Deus. Então, nas Escrituras, piedade é qualidade de vida com Deus. É uma qualidade da alma, é uma vida de sinceridade ética e moral, enraizada numa experiência contínua de comunhão com Deus. Então, o que a Bíblia chama de piedade, ou vida piedosa, ou de um homem ou uma mulher piedosos, a Bíblia está se referindo a uma vida transparente, eticamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando, que tem suas raízes e a sua base numa experiência contínua, diária, de comunhão com Deus. Então, piedade nas Escrituras tem a ver com a vida de comunhão contínua, contínua com Deus. Então, portanto, se eu quero ser um pregador que alcance os meus objetivos na pregação, se eu quero que a pregação que é exposta por mim, a pregação que é feita por intermédio da minha vida, da minha instrumentalidade, seja eficaz, eu preciso ter uma vida piedosa, uma vida com Deus, uma vida de experiência. Porque se muitos pregadores hoje parecem ainda não ter entendido, é que pregação do Evangelho é falar às almas, é falar aos corações, e não apenas ao intelecto, ao intelecto apenas, ou apenas à consciência de uma pessoa. É falar à alma, é falar ao coração. Bem, então, por isso, piedade, é claro que tem a ver com vida convertida, tem a ver com o cidadão ser de Deus, tem a ver com o cidadão ter já ou ter tido uma experiência de conversão com Deus. Caso contrário, ele não poderá ter uma vida piedosa. No segundo requisito, nós denominamos de dotes naturais. Qual o segundo requisito para uma pregação eficiente? Primeiro, piedade. Segundo, dotes naturais. E o que nós chamamos de dotes naturais? O pregador precisa de alguns dotes naturais. Ele precisa desenvolver algumas dotações naturais para que ele também consiga ter eficácia, eficiência na pregação. E que dotes naturais são esses? Primeiro, é a capacidade de pensar de maneira clara. Um pregador tem que ter uma capacidade de pensar de maneira clara. Inclusive, não é só um pregador, em outras áreas da vida, o cidadão, se ele não conseguir pensar de maneira clara e até rápida, ele vai ter dificuldade no exercício da sua função. Por exemplo, os cidadãos que trabalham empregando em bolsa de valores, tem que pensar rápido para investir quando acredita que a bolsa está subindo, está em alta, onde a coisa vai ser um bom investimento, quando ele tira os investimentos daquela situação onde ele percebe que vai ter uma queda na bolsa, uma queda nos valores. Um vendedor, muitas vezes, precisa também ter um pensamento claro para ele convencer o seu freguês de aquilo do qual ele está vendendo, propagando. O pregador precisa desse dote natural. Ele tem que ter a capacidade de pensar de maneira clara. Ele não pode ser uma pessoa que pensa confuso. Se ele pensa confuso, ele vai falar confuso. E aí, se ele pensa confuso, fala confuso, está todo mundo em confusão, porque aí ninguém entende nada do que ele tentou dizer e eu quis dizer. Então, esse é o primeiro dote. O segundo é que um pregador também precisa de sentimentos firmes. O que nós chamamos de sentimentos firmes? Um pregador não pode ter emoções inconstantes. Ele não pode hoje estar sentindo segurança numa mensagem e numa verdade e amanhã ele já não está muito certo daquilo. Ele não pode pregar sobre um assunto no qual ele também não está convicto daquilo. Ele não pode, por exemplo, pregar sobre fé se ele também não tem a sua própria, de fato, de fé. Que a fé dele também está mais para descrença, incredulidade e dúvida do que para fé. Um pregador precisa, então, ter sentimentos firmes. Porque quem ouve um pregador tem que sentir, como se diz no popular, firmeza, tem que sentir firmeza. Então, se não houver sentimento firme, pensamento firme, não haverá mensagem firme. Então, não há sentimento, não há pensamento firme, não há mensagem firme. Se não há mensagem firme, eu não transmiti firmeza nenhuma no que eu acabei de pregar às pessoas que me ouviram. Então, ele está indo ali, muitas vezes, na maioria das vezes, com mais dúvidas, com mais insegurança, com mais instabilidade, não é estabilidade, não é instabilidade, com mais insegurança do que quando entraram, do que quando antes vieram ouvir aquela mensagem pregada pelo pregador. Terceiro, desses dotes naturais ainda, eu falei da capacidade para pensar claramente, a sentimentos firmes, e o terceiro é imaginação vigorosa. Um pregador, ele tem que ter uma imaginação vigorosa. O que é uma imaginação vigorosa? Parece ter uma semelhança de pensamentos claros, mas o pregador, muitas vezes, ele precisa ter uma boa imaginação para ilustrar, para comparar ideias. Então, não só ele tem que pensar claro o que ele quer falar, mas ele tem que ser alguém capaz de produzir, através da imaginação, ele vai ter capacidade de produzir exemplos, de produzir ilustrações, de produzir comparações, de produzir qualquer que seja a argumentação daquilo que ele quer provar pela palavra. Porque a arte de pregar é você ler um texto bíblico e fazer com que isso se torne uma mensagem personalizada para mim hoje, aqui e agora. E aí, nesse caminho do texto bíblico para o meu coração e para a minha mente, é que o pregador tem que ter essa dotação, esse dote de uma imaginação vigorosa, né, com vigor, com vitalidade, com vida, para, através de argumentações, de comparações, de ilustrações e outras coisas mais que podem ajudar na argumentação de uma mensagem, esse pregador conseguir trazer isso a mim de maneira mais clara do que o próprio texto bíblico já possa trazer. Às vezes o texto bíblico já é um texto claro, mas o pregador vai tornar mais claro ainda. E eu vou poder dizer, ah tá, é isso aí, entendi, agora sim, agora eu compreendi, como muitas vezes na minha experiência, numa das últimas, eu preguei sobre Mateus capítulo 15, naquela experiência da mulher cananeia, e especificamente sobre aquele pedaço do texto onde Jesus diz àquela mulher que ele veio para os filhos de Israel e não para os cachorros, os cachorrinhos, e aí ela vai e diz, sim, eu sou, né, se considero um cachorrinho, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Aí eu expliquei o que significava essa expressão nos tempos de Jesus, não tem o mesmo significado que hoje. Hoje você chamar uma pessoa de cachorro, você está, de certa forma, de fato, xingando, né? Como você xingar qualquer outro nome feio, palavrão, ou um profeta, palavra forte. Mas naquela época, um cão, ou um cachorro, ou um cachorrinho, era o apelido, era o nome que se dava, de maneira pejorativa também, mas era um nome que se dava a todo não israelita, a todo gentil. Então, era uma palavra preconceituosa, muito mais preconceituosa do que ofensiva, no sentido de um palavrão. Então, Jesus, na verdade, testa a fé daquela mulher usando um termo que era um termo usado por todos os judeus, que era preconceituoso, que eles se achavam a última bolacha do pacote, né? O último biscoito do pacote, que se achavam os únicos cheios da graça, da bênção, são de Deus. De modo que não fosse judeu, era qualquer coisa. E por isso, a palavra pejorativa e preconceituosa, assim como hoje tem a palavra negão, crioulo, preto, ou da cor, essas palavras preconceituosas, muitas vezes faladas de maneira preconceituosa, a palavra cão ou cachorro era a mesma coisa. E aí, quando eu expliquei isso, e pregando, falei, no final o rapaz dele me cumprimentou e disse, olha, hoje eu entendi esse texto. Olha que eu já entendi o texto muitas vezes, olha que eu já pedi explicação para uma meia dúzia, olha que isso e tal, mas hoje o senhor pregando, e olha que eu não estava dando nenhum estudo vivo, estava pregando, pimentando o texto, e aí passei bem superficialmente, mas segundo ele, aquilo foi esclarecido naquela pregação. Então pregar é quando você pega qualquer que seja o texto, se ele é difícil, vai tornar claro. Se ele é claro, você tornará mais claro ainda. Para isso, o pregador precisa ter uma imaginação vigorosa. E em quarto lugar, os dotes naturais do pregador, além de capacidade para pensar claramente, sentimentos firmes e imaginação vigorosa, ele tem que ter capacidade de expressão. Olha, é aquela teclinha que eu estou sempre batendo, tanto nas minhas aulas no seminário, lógico, na Fortuna e outros que nós ministramos, como também em todas as oportunidades que eu estou também ministrando, de vez em quando eu bato na mesma tecla. Eu só vou ter capacidade de me expressar, falar, se eu aprender a falar. E eu só aprendo a falar se eu aprender a ler. E eu só aprendo a ler se eu ler. Então, se eu não ler, eu não aprendo a ler. Não aprendendo a ler, não aprendo nem a falar, nem a escrever. E se eu quero ser um bom pregador, não há milagre. Não tem campanha de 7, 14, 15, 28. Tem que ler, ler, ler, ler, ler, ler, ler, ler, ler, ler, e ler. E continuar lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Não tem oração forte, não tem oração fraca, não tem oração média, não tem unção, não tem disunção, tem nada disso. É começar a ler principalmente o texto, que há de ser o seu texto maior, base ou básico de todas as mensagens do Evangelho, a Bíblia Sagrada. Então, se eu quero, de fato, ter capacidade de expressão, o segredinho é esse. É simples, é fácil, não dói, não é um bicho de sete cabeças, porém, todavia, não obstante, nem entretanto, é o que nós nos resistimos cada dia mais a não fazer, que é não ler. Aí a gente prefere o ouvir, a gente prefere que o outro diga, a gente prefere que o outro aponte, a gente prefere que o outro repita, mas a maioria de nós não lê, não lê, não lê e não lê. Então, capacidade de expressão está dentro dos dotes naturais. Então, requisitos da pregação eficiente. Primeiro, piedade. Segundo, dotes naturais, dos quais eu falei, dos quatro. Terceiro, requisito da pregação eficiente é o conhecimento. Olha, deve ter conhecimento da verdade que você se propõe a pregar e de tudo que possa lançar luz sobre o que você se propõe a pregar. O grande pregador, considerado grande pregador na história da igreja, é Spurgeon, C.H. Spurgeon, Charles Redon Spurgeon, ele escreveu dizendo que aquele que cessa de aprender tem também cessado de ensinar. Então, quem parar de aprender, vai parar de ensinar. Porque qualquer ser humano nesta vida, que quer continuar ensinando e pregar é também ensinar, você não pode parar de aprender. Você tem que continuar aprendendo. Como? Seja sentado num banquinho aí, seja lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, seja também ouvindo, em qualquer que seja a mídia, seja presencial, audiovisual, seja por qualquer dessas mídias hoje existentes, mas é sempre aprendendo. Um outro grande ícone da pregação da história da igreja, o pastor reverendo Martin Lloyd-Jones, que pregou por décadas naquela cátedra da Inglaterra, do Smile, ele recomenda que cada pregador deve ler toda a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. Essa é a recomendação desse pregador. Ele recomenda que todo pregador deve ler a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, pelo menos uma vez por ano. E essa é a promessa que Deus fez para a sua igreja. Jeremias 3,15 diz o quê? Vamos ver. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Você abre aí, eu vou ler junto com você, Jeremias capítulo 3, verso 15, você encontra uma promessa de Deus, mas essa promessa, para se cumprir, ela depende muito de nós. Qual a promessa que Deus faz aí? Jeremias 3, 15, muito conhecido. E vos darei pastores segundo o meu coração. Ó, traduz pastor por líder, pregador, pastor mesmo, obreiro, professor de escola militar, presbítero evangelista e até como diáconos, missionários, traduz por tudo isso. Vos darei tudo isso segundo o meu coração, que vos apaixone, que vos ensine, que vos pregue com ciência ou conhecimento e inteligência. Então, eu, se quero conhecer, volto à tecla. Eu tenho que? Eu tenho que? Ler. Ler. Então, irmão, não adianta. Não adianta você ser um crente assíduo na igreja. Não adianta você ser um camarada das orações de jejum. Você tem que ler a palavra. E o grande problema hoje continua o mesmo. Crentes que se deixam levar por qualquer deus de doutrina, crentes que se deixam enganar pelas coisas dessa vida, crentes que se deixam enganar por pastores e pregadores que estão pregando besteira, que a gente não lê. E é simples. Se você recebe uma carta de uma pessoa que você diz que ama, o que você vai fazer com essa carta? Vai cada dia ler uma frase? E dizer, oh, que frase linda, oh, eu estou contigo, aí não tem mais nada. Aí você chega lá, pega outra frase de novo, um outro parágrafo, e você lá, não existe, você vai sentar e vai pegar do livro ao fim, ler toda a mensagem que essa pessoa deixou para você, e principalmente se você a ama. Aí nós dizemos que amor nos adentro, Deus deixou a cartinha dele para nós. Aí todo dia o crente vai lá, abre, bota o dedão, pô, caiu aqui. Venha Deus virar, está eu, sou eu, é a palavra de Deus para o meu coração, irmão, meu Deus, meu Deus. Aí todo dia eu ficava lá na mente de Deus, não existe. Ou então tem 200 anos de igreja. Quantas vezes, irmão, você já leu a Bíblia toda, irmão, está escrito em Jesus, pode falar como é que é, Jesus sabe, o Senhor também, Deus sabe que você é desinteressado. E você não está nem aí para saber o que Deus deixou como mensagem para você. E piora quando você é um obreiro, quando você foi da escola musical, quando você é uma mulher que está também já se desenvolvendo em alguma liderança. Não importa. Pior é quando você é outra pessoa que quer se ensinar, pregar e ministrar. Aí eu pergunto, vai ensinar o quê? Vai pregar o quê? Vai passar o quê? Se você não tem conhecimento para passar. Então, se eu quero ter uma pregação eficiente, eu preciso preencher esse requisito. E esse requisito chama-se conhecimento. E conhecimento não se recebe do alto. Ó, não confunda Tiago com Silva. Tiago Silva diz o quê? Se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas o que eu peço a Deus? Sabedoria. Sabedoria não se aprende com livros. Sabedoria não é teoria. Sabedoria é experiência prática, prudente, com discernimento na vida. Isso é dono, isso é graça, isso é dado para a divina. Mas conhecimento não tem outro meio. Começa com muita dedicação à leitura, ao estudo, ao aprendizado, à acúmulo de informação. Não há outra forma de se adquirir conhecimento. Se eu quero ter uma pregação que tenha resultado, eu tenho que ter, pelo menos, do assunto que eu vou ou me proponho pregar, eu tenho que ter o mínimo do conhecimento. Porque o pior de tudo é você encontrar pessoas que se propõem a pregar um assunto que nem ele sabe. Eu falei aqui na segunda-feira de cidadãos que pregaram sobre o texto de 1 Samuel 17 e dizendo que Golias não era filisteu. Meu Senhor da Glória, Pai amado, Jesus Cristo, do jeito que olhou o meu texto. Ou então, o outro que pregou em Provérbios 31:10, e aí em algumas versões, porque a luz do original desses textos vem no que nós chamamos de acróstico hebraico, ou seja, no original hebraico, esses textos, os versos, cada um deles começam obedecendo a sequência do alfabeto hebraico. Assim como em nosso alfabeto seria o primeiro verso começa com a letra A, o segundo verso começa com a letra B, o terceiro verso começa com a letra C, o quarto verso começa com a letra D, no hebraico é assim a ordem. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bet, vai embora. E aí o cidadão e algumas pessoas, como está corrigida, vem o nome da letra antes do versículo. Em algumas versões, se você, talvez, a sua for corrigida, só abrir aí, Provérbios 31, versículo 10, é abrir o livro de Lamentações de Jeremias, os 5 capítulos de Lamentações, está assim, ou então o Salmo 119. Você vai encontrar lá um grupo diverso, onde a letra do alfabeto, na versão corrigida, ela está escrita. Ara, ve, dil, dar, ve, va, nar, sai, e vai fora. E aí, o cidadão, sem saber de nada, pegou o provérbio 310 e foi pregar. E ele achou que aquilo era o nome de uma mulher. Aí ele pega o provérbio 310, onde está escrito: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é 10 alquilubis. Aí antes do versículo está escrito lá, Alex. E ele disse que Alex era a mulher virtuosa do qual ele começou a pregar. E no primeiro verso ele disse que Alex era uma mulher virtuosa. No segundo verso, Adec era uma mulher não sei o quê. No terceiro verso, Aguiel era uma mulher. E assim foi sucessivamente, para uma desgraça total de quem estava naquele dia ouvindo. E era tudo. Foi o que nós falamos ontem, aquele analfabetismo bíblico dos bancos das igrejas, é um negócio que está recebendo, porque um lugar desse era para a igreja que aclamou o sangue de Jesus enquanto o cara está pregando uma fita de dessa, mas teve quem ainda disser, aleluia! Glória a Deus! É isso aí, Jesus! É verdade, Deus! Fala, Deus! É um negócio para deixar a gente assim, pregando, estarrecido, passando mal, com a pressão alta, com a glicose também alterada, porque é um negócio extraordinário. Quarto, requisitos da pregação eficaz: piedade, dotes naturais, conhecimento. Quarto, oração e jejum. Olha só, o pregador deve ser prioritariamente um homem de oração e de jejum. Olha, irmãos, é assustador, mas até nas chamadas igrejas pentecostais, hoje falar de jejum parece que você está falando línguas estranhas. O cara diz, o que é? O que é isso mesmo? Isso existe? E para que é? Porque cada vez mais os crentes jejuam menos. Cada vez mais a prática do jejum também está... Oração nem fala, mas jejum piora ainda. Mas um pregador... Se ele quer ter uma pregação eficiente, como eu já disse, se ele quer alcançar almas, se ele quer alcançar pessoas, corações e mentes, ele precisa ser um homem de oração e jejum. A profundidade do ministério é medida não pelo sucesso dos homens, é medida pela intimidade com Deus. Então preste atenção, o sucesso do ministério, a profundidade, perdão, do ministério, a gente não mede aquele ministério profundo, abençoado, pelo sucesso que esse homem, que essa mulher, que aquele ministério tem diante dos demais homens, mas é pela intimidade que aquele homem ou que aquele ministério tem com Deus. E essa intimidade a gente só alcança em oração. Um autor do livro, a ele bom, ele diz o seguinte: os pregadores que prevalecem com Deus na vida pessoal de oração são os mais eficazes em seus filhos. Ou seja, aqueles homens que são homens que oram pedindo uma palavra, que oram se colocando como canal de Deus, que oram na hora até de preparar o seu próprio sermão, o esboço, que oram pedindo a Deus para que sejam sempre instrumentos de bênção na ministração da palavra, são os que são mais eficazes em suas pregações. Porque hoje, infelizmente, aqueles que ainda fazem algum tipo de preparação para a pregação, como eu já disse a vocês, muitos nem isso faz mais. O cara fica um ano inteiro pregando mesmo sermão, está com uma cara de pau, com uma vara, dizendo que recebeu naquela madrugada quando orou a Deus. Então, hoje, pouquíssimos são os pregadores que ainda oram, que ainda pedem uma palavra, que ainda dizem: Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, o que eu ministro, qual é a palavra que o Senhor tem para o teu povo naquele dia, naquele lugar. Quinto, unção e poder do Espírito. Pregador, para ter uma pregação eficiente, precisa da piedade, precisa dos dotes naturais, precisa do conhecimento, precisa da oração e jejum, mas quinto, ele precisa de unção e poder do Espírito. Esse mesmo autor, a Henry Bond, ele escreve que homens mortos pregam sermões mortos e os sermões mortos matam. Isso foi citado até pelo pastor Hernandes Pedrosa em uma das suas obras. Sem a presença, a obra, o poder e a unção do Espírito Santo, a igreja está como vários de ossos secos. Aí eu volto de novo a dizer: eu não estou falando a mentes, a intelectos, eu estou falando a almas e a corações. Para falar a almas e corações, eu preciso, eu dependo do poder da chamada unção do Espírito Santo. Por isso que oração e jejum é fundamental, para que através de oração e jejum, leitura, vida piedosa, a palavra vida piedosa, eu alcance essa unção e esse poder. Não devemos confundir agora unção com manipulação. O que a gente vê por aí é manipulação. Agora. Manipulação. Se você não gritar que é agora, o cara não sente. Se você não disser, está se pegando aí agora, o sujeito não sente nada. Se você não assoprar, o cara também não cai. Então isso não é unção, isso é manipulação. Também não podemos confundir avivamento com movimento. A gente está falando que é movimento. Faz um movimento tremendo, parece que a coisa está acontecendo, mas é só um movimento. Você sai dali, a vida continua medíocre, o sujeito continua sem vergonha, safado, continua mentiroso, continua pilando, continua ladrão, continua no 7-1. Não mudou nada, não se converteu em nada, estamos no avivamento, foi movimento. Movimento de duas horas, movimento daquela situação do culto, do congresso, que relata com o povo. Também não podemos confundir poder com encantamento. Tem gente que aí dizendo que está curando câncer de próstata, como aconteceu com aquele pastor Fernando alguma coisa, não lembro o sobrenome dele, Fernando Carvalho. Fernando Carvalho, que na época rodou muito a Donetsk, que era um grande congresso, ainda funciona até hoje no mês de julho, de todos os anos, mas foi uma época assim, áurea desse congresso da Donetsk. Era filmado de tudo. Os auxiliares dele vinham com aqueles copinhos desse tipo, copos descartados de água, e o sujeito vinha, o outro com óleo, aí ele mandava o cidadão que tinha o alcance da própria abrir um pouco a braquilha, e o cinto, e abrir um pouquinho aqui, o cara começava a jogar óleo, e ele ia passando assim, ia passando assim, daqui a pouco ele puxava, e isso filmava, ele puxava, aí vinha tipo uma espécie de moela, galinha, um troço desse tipo, e ele jogava dentro do copo da com água, com o outro, que já estava ali, aí mostrava para as câmeras e ele se aplicava. Aí na época, por exemplo, o Silas Mansar, que não tem como ficar com a idade enterradão, se pegou um troço desse e levou para. Ele deve ter ouvido alguma pergunta, ele certo, não sei quem pegou o troço desse e levou para o Instituto Nacional do Câncer e mandou examinar para ver se era um tipo de câncer. Resultado, aquilo era farinha. Quer dizer que o cidadão conseguia fazer um tipo de encantamento. Tem que descobrir. Isso é um crisântio. Se você abrir o YouTube, você que navega na internet, abre o YouTube e digita lá crisântio. Crisântio é um camarada ilusionista de Estados Unidos, que ele faz coisas que se não fosse ele, se ele já não tivesse revelado como um ilusionista, um mágico, com profissão, e um crisântio chega na igreja hoje e faz o que ele faz, está tudo lá, uma coisa. Faz o que faz, ele existe um São Paulo de Deus. Sabe o que o crisântio faz? Ele vive no tudo. Uma piscina com todo mundo nadando na piscina, mergulhando no bar, crisântio está no vidro. Atravessa a piscina de um lado para o outro, andando por cima da água. Está no vídeo. Só que a gente só não fica, aleluia, glória, é Deus, até reclama o homem de Deus. É porque ele já se apresentou como ilusionista. Não se sabe até hoje, que eu não tenho um diferente para dizer qual é o truque, mas já se sabe que é um ilusionismo. É um truque que ele faz. Mas você olhando assim, o cara está andando por cima da água. Tem um outro vídeo onde ele aparece diante de uma loja, um vidro, a loja, né, um vidro para entrar, porta, aí ele pede a mulher para bater, bate assim, faz o barulho do vidro e tal, e aí mostra que é impossível passar pelo vidro, senão tem que quebrar o vidro. Aí o que ele faz? Ele pede para pegar, tipo um papel, papelão, tapa assim a parte onde ele vai passar, aí ele entra pela porta, para com Deus do lugar da loja, aí daqui a pouco você vê o papelão chutando E ele passa pelo vidro, vai arranhando o papelão, quando você vê que está do outro lado, ele volta lá dado, o vidro está em casa, está no mesmo lugar. Crise é isso. É um uso místico. Só que ele pode, depois ele passa com fruto, mas é tudo. Então tem gente confundindo aí poder de Deus com encantamento. E como é que a gente descobre isso? Discernimento do Espírito. E Crisêntio, pelo menos, já chega se apresentando quem é. Eu sou ilusionista, sou um tipo de Deus desconfiante, se me querendo revelar os segredos, eu continuo ganhando dinheiro por aí e tal. Mas se o camarada chega de paletó e gravata, com a Bíblia na mão, num culto desse de campanha, de poder pentecostal, e faz um encantamento desse, você está dizendo que ele é um santo homem de Deus. Venha, pai, se vamos a Jesus, fique até arrepiado com o irmão Cristo, que andou por cima da casa. Então a gente não pode confundir poder com encantamento. Milagres com ilusionismo, poder espiritual com atuação profissional. Olha, esses pregadores então têm uma atuação profissional de culto extraordinária. Eles conseguem fazer gente pular de andares, pular de galeria e cair em pé no poder. Porque os camaradas já estão acostumados com essa manipulação. Então, função e poder tem nada a ver com isso. Mas é isso que a gente precisa. E por último, nesses requisitos à pregação eficiente, o pregador precisa de originalidade. O que eu chamo de originalidade? Um grande escritor, também conhecido na literatura e na história, chamado Guto, ele dizia que do que é Deus, ficaria muito pouco se eu pudesse dizer o que devo aos meus predecessores, que veio antes de mim, e aos meus contemporâneos, a turma da minha época. Ou seja, de uma certa forma, Original só tem é original. O resto é cópia, é xerografia, é xerox, ou como diz o outro, é xerox. O resto é xerox. Só Deus é original. Mas quando nós falamos de originalidade, por que só Deus é original? Porque nós somos, todos nós somos produtos do meio, produtos de quem nos gerou, produtos de influência de professores, de pessoas que admiramos, de pessoas que convivemos. Mas imagina, nós vamos nos tornando um pouquinho de cada coisa, de cada pessoa que de certa forma influenciou, que passou pela nossa história de vida, qualquer ser humano. Por isso eu volto a dizer, original só temos. Agora, quando eu falo de originalidade, é que hoje nós temos pregadores tentando ser o que ele não é. Pregadores que não criaram o seu próprio estilo. Pregadores que não desenvolveram a sua própria personalidade. Pregadores que acham, nessa era então de Marcos Feliciano, nessa era de Silas Manoel, nessa era aí também de grandes pregadores da minha ideia de pentecostais, o que tem de gente até se vestindo igual, calçando igual, empregando igual, empregando o mesmo sermão, com o mesmo trejeito, e assim, irmão, isso é uma imitação das mais baratas. E eu coloco aí que, não obstante, a originalidade é possível. Como ela é possível? Ainda que eu saiba aqui, eu sou produto de muita coisa, de muita gente, eu também tenho que criar o meu estilo, porque, por outro lado, a começar pela nossa impressão digital, eu sou único. Qualquer ser humano é único, tem a sua peculiaridade, tem as semelhanças, mas tem a sua peculiaridade. Então a imitação barata dos estilos de sermões, de pregadores, de televangelismo, está desqualificando muitos dos nossos oradores. Então, por favor, não seja aquele pregador que fica imitando os outros. Não seja esse pregador barato que fica imitando pessoas. Seja um pregador com as suas características. Claro, vai se aperfeiçoando. Vai melhorando. Há pregadores que precisam melhorar forma de expressão. Tem pregador que fica naquela coisa do né, irmão. Então, Cristo, tudo vai. Ou pregadores que muitas vezes ficam meio agressivos também, né? Mandaram um tipo de terra e aí tem que dar uma segurada na onda. Ou há pregadores que fica bom, não sei, tem que ser. Pô, isso que você precisa melhorando. Todos nós precisamos melhorar sempre. Melhorar no vocabulário, melhorar nas conotações, melhorar na conjugação de verbos, enfim, melhorar. Mas você tem que ser você. Há pregadores, às vezes eu falo isso lá, quando estou usando essa matéria mais especificamente no seminário, com mais detalhes, aqui a gente está com um curso mais abrangente, e eu faço menção daqueles pregadores que parece que ele fica possesso, incorporado quando ele vai pregar. Ele fala com você normalmente, mas quando ele assume a palavra, ele diz: meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso. Aí você diz: que voz é essa? Parece aquele filho Ghost, o cara incorpora o espírito do que é, e aí muda a voz, muda a maneira, não existe. Você tem que ser você. Agora, se você tem uma voz, por exemplo, espanhosa, né, fala uma voz que fala até uma narina, se você conseguir melhorar isso aí, é bom, porque vai melhorar a sua dicção. Se você é uma voz muito fininha, enfim, se você tem uma voz que ela possa ser melhorada para você ser um melhor comunicador, um melhor orador, não precisa ser voz de locutor. Mas você pode fazer um bom curso, um curso de impostação de voz, você pode até sozinho mesmo, por treino, e melhorando a sua voz de uma forma ou de outra. Mas nenhum pregador tem que ter essa imitação barata, essa imitação ridícula de querer ter até a imitação da voz do outro pregador. Cada pregador tem que entender que Deus é Deus, para usar cada um no seu estilo, na sua peculiaridade, na sua personalidade. Quando eu fico tentando imitar alguém, eu estou, na verdade, aprendendo é Deus. Eu estou dizendo: Deus, só tem um jeito de usar, e é aquele. Se não for aquele, está todo mundo perdido. Aí você está até colocando o seu Deus numa caixinha. Ok? No outro ponto, já na página 3, que está com a apostila, segundo ponto dessa noite é o estilo da pregação. Olha só, queridos, quando nós falamos de pregação, mais especificamente do esboço da pregação, aquela maneira de você preparar a sua mensagem, o seu esboço, você tem três formas de pregar. Você tem três estilos de pregação. E quando eu falo de estilo de pregação, estou me referindo à estrutura do sermão. E quais são os três tipos de sermões? Um é aquele chamado sermão temático. Como é que o sermão temático funciona? Sermão temático é quando você trabalha muito mais em cima de um tema e você não fica tão preocupado a priori, a princípio, com o texto. Você não estrutura o seu sermão em cima de um texto bíblico, mas você trabalha o tema. E aí na apostila deu um exemplo. O exemplo de Jesus voltará. Como Jesus voltará? Você pega um tema como esse, como Jesus voltará? Aí pode ser o texto, como está sugerido aí, Apocalipse 1:7. Como é que Jesus voltará? Aí eu vou buscando na Bíblia Sagrada textos que possam apoiar a desenvoltura desse tema. Como que Jesus voltará? Ah, Jesus voltará como ladrão, repentinamente. Jesus voltará pessoalmente. Jesus voltará visivelmente, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Esse tipo de sermão é mais fácil de você até elaborar. Quer ver um outro exemplo? De sermão textual? E agora foi.